Padrão, bom dia, Gol 19 Leona. Leona, bom dia, informação Golf, copia da Leão nível 360. Gente da Golf, copia. Plano 961 autorizado para o Galeão via rota do plano de voo nível 360. Perfil de saída da El, Leda, voa direto Irumi. Transponder 5474, frequência do controle Salvador 119.35. Autorizado Galeão, rota do plano de voo nível 360 da El, Leda, Irumi. 5474, transponder, controle de saída 19, decimal 35, Gol 1961 na posição 9. Gol 1961, correto, portão 9, chama o banco, espere que você não me engane. Vale, obrigado, 91. Uno 961, na posição 9, solicita a autorização de puxa do mandante. Uno 961, autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque, Uno 961. Torre Salvador, Santana 3597, muito bom dia. Passando externa, baixar travada. Bom dia, Santana 3597, livre pouso na 10, vento 300 graus com 2 nós, altímetro no 0 no 7. 3017, Santana 3517, livre pouso, está 10. Cinco no 7, solo 1 no 8, livre à direita, solo 1 no 2, 1 no 2, 1 no decimal 1. 2 1 no 1 no 3. Salvador, bom dia, 3 5 no 7, 5 no 7, táxi Alfa, reporte Anjo, táxi Juliette para ingresso, bom dia. Está pronto do táxi, a bordo 133, alternando Guarulhos, autonomia 0345. 1961, táxi via Pátio 1, táxi Índia, até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera chame torre 1, 1, 8, decimal 95, ajuste no 0, no 7. Autorizado de parte 1, Índia, até o ponto de espera da 1-0, chama a torre 1295, altímetro 1017, ou no 961. Passagem da nave da Gol, após prosseguir Juliette, portão 6. Passagem da nave da Gol, prossegue via Juliette, portão 62, direção 357. Salvador, Goiânia, 6225, Oxenário, 2000, estabilizado visual. 6225, livre pouso na 1-0, vento 3-1-0 graus com 2 nós, altímetro no 0, no 7. L17, livre na 10, 6225. Salvador, bom dia, Gol 1961, no ponto de espera da 1-0. Bom dia, Gol 1961, após o Chanel na curta final, ali mantém 1-0. Após o Chanel na curta, ali mantém 1-0, Gol 1961. Salvador, na escuta do Golfo Tango Tango. Golfo Tango Tango, Salvo Salvador, afirmo, prossiga. Tango Tango, Salvo, prossiga. É, bem, eu sou de reboque na posição 12, em volta para a posição do Pat 1, posição 4. Tango-tango autorizado, início do reboque, reporte passando através do portão 08. Ok. 225, solo aso 25, livre à direita, solo 121, décima 1. 21, obrigado. Salvador 6225, livrando na sua escuta, bom dia. 225, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, obrigado. Livre decolar 10, vento 300 graus com 2 nós. Previsão decolar 10, gol no 9 a 1. Decolado aos 27, controle 19 decimal 35, com voo. Pena, obrigado. Oi, bom dia, gol 99 no meia, tá agora 2 milhas do externo. Bom dia, gol 99 no meia, reparte externo. Gente. Observando a nave da Avianca, que irá parquear no portão 07, após prossiga para a posição 04. Ok, ciente, na guarda. Interno, 9996. 9196, livre pouso não no 0, vento variável com 3 nós, altímetro no 0, no 7. No 0, no 7, livre pouso, gol 99 no meio. Posso estar então autorizado para seguir o reboque e reporte ao térmico. Ok, gente, só. Eu falo 1-2-1 um, decimal 1. Direita 2-1. Alô, bom dia, gol 99 do meia. 99 do meia, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Juliette para ingresso. Alfa e reporte antes da Juliette, gol 99 do meia. Observando a nave da companhia sendo rebocada para a posição 04, após passagem da mesma, ingresso Juliette, portão 10. Juliette 10, está avisando para a nave sendo rebocada. Controle Salvador, bom dia, o Sideral 9972, cruzo 260 para 150, chegada mar, informação boa. Controle Salvador, Rio 5973, PLS Baixar Travado. Rio 5973, livre pouso na 10, vento 310 graus com 2 nós, altímetro no 0 no 7. Pouso, Rio 5973. Controle Salvador, Federal 9972, informação Golf. Controle, Salvador, Sideral 9972. 340, bom dia, informação Gol, ficou só um estanticópio para confins, prepare a saída da Arbor Elefa. Informação Gol, prepara a Arbor Elefa, aguardando o material. Paulo Salvador, Golfo Tango Tango, sem monotermos do rebote. Sim, Golfo Tango Tango, bom dia. Solo 3-8, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 1. Rio 5973, táxi autorizado via Alfa Kilo Pat 3, atentou ao sinalizador. Azul 4040, copia. Autorizado para o aeroporto de Confins, via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída Arbor, transição Elefa. Curva direita após decolagem. Transponder 5504, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Seja conforme para o 5403, nível 360 para Confins, saída Arbor, transição elétrica, curva direita após decolagem, 5504, controle Salvador, 19, decimal 35, para o 5404. Azul 4040, cotejamento correto, portão 1 no chão pronto, espécie na mesa. 1 no chão pronto para o Salvador, bom dia, Sam 3153, gente da Golf, São Salvador. Fiz 153, Golf confere, autorizado para o Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Irumi. Transponder 5505, frequência do controle Salvador, 119.35. Autorizado Galeão 360, pelo plano de voo 857. Decorda 10, saída da El, Leda, Irumi. Transponder 5505, controle 119.35. São 3153, correto, portão 2, chama o trono para estiver aqui, seu nome. Chama lá, São 3153. Salvador, bom dia, sinal 9972, final do ILS, X-Ray. Bom dia, sinal 9972, livre pouso na 10, vento 300 graus com 3 nós, altímetro no 0 no 8. Firme livre pouso, sinal? Ah, firmo, livre pouso. Gente, livre pouso. Salvador é o 3597, posição 612, vai formação Foxtrot 380 Brasília. Muito bom dia. 3597, bom dia. Informação vale em curso a Golf, nenhuma mudança significativa. Autorizado para Brasília, nível 380, conforme rota do plano de voo. Perfil de saída Arbor, transição Elepa, curva direita após decolagem. Transponder 5502, frequência do controle Salvador 119.35. 380, está autorizado conforme o plano, Arbor Elepa. Decolada 10 e controle após a decolagem 19.35, transponde ao 5502. É o TAN 3517. TAN 3517, correto, portão 6, chame para o prospecto, pelo menos. Chamaremos para o outro 612, obrigado, senhorita. Salvador, azul 4040, posição 1, solicita para o prospecto, azul 4040, autorizado, chame taxa. 972, Sols 49, livre à direita, só 12 no decimal 1. 201. Sol Sideral 972, livrando suas coisas. Verão 9972, taxi Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, sinalizador. Verão 9972. Salvador, Gol 096, passando Índia Serra. Gol 093, e pouso na 1-0, vento variável com 3 nós, altímetro no 08. Livre na 10, 22, certo. Universal Salvador Azul 4040 para o táxi, autonomia 3 horas, alternando Galeão, POB 106. 4040, autorizado táxi para ponto de espera pistão 90, via táxi para Índia, ponto de espera chame torre 118.95, ajuste no 08. Já está aqui ainda, considera a chama torre 1895, do estado 098, azul 4040. Oi, Salvador, bom dia. Pista cargo 6570, estabilizado na NS 10, para baixar o trabalho. Oi, Salvador, pista cargo 6570. Pista cargo 6570, continua a aproximação, vale, pista livre. 6570. Polo 093, solo 54, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direita 21, gol 1095. Tá cargo 6570, livre pouso na 10, vento 320 graus com 2 nós, altímetro no 08. Livre pouso na 10, tá cargo 6570. 09. Alfa Juliette 09, gol no 093. Bom dia, azul 4040, após o 767 na curta final, ali mantenho no 0. Após o 767 na curta final, autoriza Daniel manter no 0, azul 4040. Cargo 6570, solo 56, livre à direita, solo 121, decimal 1. 1, obrigado, 6570. Solo Salvador, bom dia, pista cargo 6570, Livrona, Cisco. Pista cargo 6570, bom dia, táxi via Alfa, Kilo Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo Pat 3, atento ao sinalizador 6570, obrigado. E decolagem, sinal 01, 4040. Salvador, Tan 3-1, ficou 3 para o pushback, acionamento do 2. Tan 3-1-5-3, portão 02 autorizado, chama o táxi. Autorizado, Salvador, o táxi, Tan 3-1-5-3. Controle 1935, azul 4040, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4201. Informação hotel, copia Campinas 340. 5524, frequência do controle Salvador, 119.35. Campinas, pela rota do plano 340, da Elda da Morte, a curva à direita, 5524 e 1935. 4201 no correto, portão 1, no chama o plano pushback, né? Só confirmando, posição 03? Isso, é Elda 3. Gente. Funcionário 6200, por dia. Funcionário 6225, bom dia. Sim. Prepara a saída, Arbore Alefa, aguarde cópia. Arbore Alefa, aguarde. São 3597, autorizado, chama o táxi. Positivo, chamar para o táxi, são 3597. 6225, copia. Posicionar 6225, pronto, copo? 25, pronto. Autorizado para Brasília, via rota do plano de voo, nível 380. Perfil de saída por transição Elefa, curva direita após decolagem. Transponder 5523, frequência do controle Salvador, 119.35. Brasília 380, produtor 1710, direita Arbor Elefa, 5523, 1935, obrigado. Correto, chame pronto, portão 07, chame 6225. Vamos lá.